Dinheiro? Quem não quer dinheiro? Sempre ouvi meu pai e minha mãe falar pra trabalhar, juntar bastante dinheiro pra não sofrer. Falavam pra escolher meu futuro, escolher um caminho certo. Acabei escolhendo errado. Como é que fui vacilar assim e jogar tudo pro alto? Cada um pega uma trilha, e eu fui pela trilha oposta da minha família. Tô aqui tremendo, querendo acreditar naquela história de salvação, mas como? Com um fuzil nas costas e uma automática na mão? Droga, planejei tudo certo, horários, filmei o gerente, estudei a agência, decorei cara de caixa, vigia, tudo que era funcionário, escolhi um armamento pesado. 4 minutos, já era, tudo vai estar acabado. Ninguém se mexe, deita todo mundo agora. Um movimento errado e pum, cabeça estoura. Mas peraí, por que essa marra? É só pegar a grana e sair fora. Não, seu vacilão, você tem que se impor. Meu Deus, não, por favor. Cala a boca, senão te encho de bala. Te mando pro saco, doutor, pro chão. Fica aí onde você sempre me deixou. Sem escolha, sou a rua e a maconha. Não, mas peraí, eu tinha escolha. Minha mãe sempre me matriculou na escola. Minha casa era pequena, mas minha infância foi da hora. Mas nada disso importa agora, é hora da atenção. Vamos em frente, eis aqui o terror em forma de gente. Maldito gerente, abre o cofre, senão te quebra os dentes. Sai da frente, deita velha pro show. É um 38 contra uma automática, nem se coça a guardinha. Numa travessa na minha, eu não vou pensar duas vezes pra deixar seus filhos órfãos. Vai ficar bonito você de herói deitado num caixão. Seus pivetes na favela e sua mulher na fila da pensão. Mas eu também tenho um pivete. Se eu não voltar pra casa, na vida ele se perde. Mas eu vou voltar e voltar montado na bagaça. Compra tudo, compra joia, carro, casa. Dinheiro vai me dar asa. Minha mulher nunca mais vai reclamar. Chega de comer ovo miojo na hora do jantar. Se vier só as de 100, eu vou me dar bem. Putz, chegou a polícia pra tudo que é lado. Como é mesmo aquela oração que eu já devia ter decorado? Ferrou, barulho de vidro quebrado. Vem se aproximando vários mascarados. Esse barulho eu conheço, é de revólver sendo engatilhado. Nem o último desejo antes dos tiros. Um abraço nos meus pais, um beijo na minha mulher e nos meus filhos. Tô indo sem nada disso, pus o fuzil no chão. Joguei a automática de lado, vou sozinho. Pela minha mão, sangue inocente não vai ser derramado. Eu conheço o esquema, é melhor se ajoelhar pra ser algemado. Que bom, o banco tá sendo evacuado. Um pacto com o demônio me tira daqui. Aqui, uma prece a Deus e eu vou poder dormir. Por que não pedir perdão dos meus pecados? Afinal, tô mesmo condenado. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Se minha mulher souber disso, vai ter um treco. Minha mãe então não vai suportar outro derrame. Fui sem sorte, no cofre nem cheguei perto. Tem polícia descendo até do teto. E eu sem passagem, essa é a primeira e última vez que eu soltei. Ah, que bom, pelo menos daquela oração agora me lembrei. Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Livra-nos do mal e não nos deixar cair em tentação. Porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Ah! Pô, irmão, será que vale a pena mesmo viver essa vida aí? Cê quer dinheiro? Aí tá seu dinheiro. Cê quer as joias? Aí estão suas joias. Cê quer a fama? Aí tá sua fama. Cê quer a grana? Aí tá sua grana. Cê quer dinheiro? Aí tá...